Tempo. Em Matias, vou tratar de ferro. Tem que vou direto Itap, descendo para 3 mil pés com o meu com ajuste no 09. 3.019, desce para Itap, o Romeu Romeu. Solo com o nome 1-2. 2, taxia via Alfa e reportando seu Juliette. Taxia via Alfa, reportando Juliette, 1-2. Salvador é o jet 6720 para o parque, temos 3 horas e 40, com fim de consenso e... 154 a bordo, 6720. Atwind Alpha dá o ponto para 1-0 quando chama a torre no 86. Atwind Alpha 286, web 670, obrigado, boa noite. 01. Siga, Papa Tango Mike, é com Mike. O Papa Tango Mike, é com Mike, confirma o transponder. É com Mike, vou na flor de Pavol, de Portanto. Copiado da passagem Boeing da Web após prossegue Juliette para o 02. Cedendo passagem ao Web, prossegue para o 02, no 692. 2685, 2545, voo no 856. É, senhor. 273. Voo no 273, completa aqui minha torre 118, decimal 6. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Isso para 2.000 pés, está autorizado a sinal ILS, reforço estabilizado. Ativo, desce para 2.000, autorizado ILS, reforço estabilizado, não é um negócio. Torre, boa noite, é o gol 1273, no final, bateu também. 7273, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso 1-0, gol 1-2-3. Mantém a posição. Alfa Alfa Controle. Vou direto Porto Seguro. Porto Seguro, bem integrado. Trip 5415, controle. 415, prossiga. Vou direto IUNEP. Direto IUNEP, 5415. Salvador, muito boa noite, é o Chimera 6259. 6259, boa noite, Guarulhos. Aguarde de cópia, temos já aprovado nível 360. Aceitamos, 3600. Chimera 6259, gente da Brava. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos 360, decola 10 com curva direita. Saída da Euleda Bridge, intercepta Zulu 16, após, segue conforme a rota do plano. O controle Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 5131 no cotejo. Autorizado nível de voo 3600. Decola da 90, curva direita da Euleda Bridge, eu fiz o Luno 6. Após conforme o plano, 208-531 para o Oceaner 6259. Correto, Oceaner, quando pronto, chame para o feedback acionamento no 08. Chamaremos no 08, Oceaner 6259. Solo, boa no 273, de prova, boa. 1273, um boa, prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Bora 273, vai prosseguir via Juliette para o 03. É, 720, decola 59, controle 208. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, objeto 6720, decolou, vai passar 1500, solicita lida. WebMS720, contatar dados do número 360 na saída da EL. Da EL, pode valida? Sim. Pode valida, 6720? Após 2000, atualizado o livro. Após 2000, livro. O meu Romeo Golf estabilizado. Acima, Tilson. Corre 1 na noite, decimal minha. Eu também, é. E boa noite, papá Romeo Golf, LS. A gente continue a aproximação e reporte trem checado final. Vai pousar na 10 ou no 7? Na 17, após o externo, bloqueio, cancela e segue para 17. Estimativo, está autorizado de aproximação para 17, informe na final da 17, trem checado. Então, para o Rio de Janeiro, Internacional do Galhão, 103, informação, Charles. Autorizado, Galeão 360, via Fuzilu 10, decola da 10, com curva direita, saída da Éole da Brise, controle opera 1208, aciona 5133, coteja. Afirmativo 601. 380 autorizado para o Rio de Janeiro, Fuzilu 10, aerovia, saída da El, Leda Brite, 5133. Aciona o controle no motor. Apenas para confirmar o nível 360 e a frequência do controle 1208-601. 360-208-401-601, acionando 5133. Correto, quando pronto, chame para o seu estacionamento no 04. Chega da Mari, descendo para o 050. P5494, serviço da terminada, 4 milhas outra vez de Coral, chame Liel, 1201. É o 5415, passa a Liel, 1201. Autorizado, Guarulhos, nível 340. Via Fuzilu 16, decola da 10, saída da Eleida Bridge, o controle opera 1208, aciona 5137, coteja de TAM 3897. Correto, TAM, quando pronto, chame o seu acionamento no 05. Sinal da 17, baixado, checado, Romeu Golf. Também Golf, ele pouso, pistão no 7, vento 1,60 graus, 1,0 mais. Ele pouso no 7, Romeu Golf. Brasília nível 360. Autorizada Brasília 360 via Fuzilu 17. Decola 10 com curva direita, saída Arbor Elefa. O controle opera 120 decimal 8. Aciona 5135, cotejo. Correto no 567, quando pronto, chama impulsivo e acionamento, confirma a posição? 2. 02. Afirmo, 5135. Mike é com Mike, na chegada da Mari, descendo para o 060. Web 6720, chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 251-1-3325, 6720, vai. 3894, desça para 2000 pés, ajuste 9099, livre da restante TAP, reporte estabilizado. 319, livre de TAP, descendo para 2000, reporte estabilizado. 3894. Checo Max, desço até o 050. Fala, Trump, livre, chama em táxi. indicadores da 3894. 3894, torre 198, decimal 6. Obrigado, boa noite, da 3894. Livre, chame táxi. Salvador, boa noite, da 3894, estabilizado X-Ray, marcador iniciado. Ciente autorizado, pouso, pista 10, cheque trem, vento 140 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, da 3894. Checo Mike, desça para 3, meu pés, o ajuste é 10019. Posição 04. 6104 e dá aguardar. Clear tax via April 1 in and out from holding point runway 10, call tower 118.6, alternate 6259. Salvador, boa noite, da 3894, livrou. Livrou, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, da 3894. Mike Eco, Mike descendo para 2000 pés, ajuste 1099, reporte estabilizado, localizado. Fiado, prossegue após a Avianca, via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera. Quando chama a torre, no 186, só 3897. Afirmativo, após o TAM, o Airbus da TAM, está livre no 04601. Após a passagem da aeronave da TAM, está livre no 04, agora está 01. 3894, você segue Juliette para o 05.